assoprar. Meu Deus, me diga por favor, como posso... Solta a voz e canta assim, quero ouvir! Como mel da flor, e pra sempre vou te amar.